grande tarde na viagem do sol. Hora de te ver nas avenidas, uma constelação. Sonho e poder, luzes chamando pelo meu coração. E ele por você, eu só desperto quando acende o farol. Vai acontecer no fim de tarde na viagem do sol. Hora de te ver nas avenidas. Preciso te encontrar de qualquer jeito. Preciso te guardar dentro de mim. Luzes e flashes de neon e cristal, todo o meu prazer. Hora do rush, noite na capital. Como deve ser nessa cidade, tanto bem, tanto mal. Tanta coisa no meu corpo. Preciso te guardar dentro de mim.